jogava bola, me deixava à toa. Agora me cansei, tô indo embora, você me perdeu. Não adianta insistir que se arrependeu. Eu já sei que você fala da boca pra fora. Meu coração já se cansou de sofrer. Não tá afim de outra vez se envolver nesse amor sem futuro. Me deixa em paz, nunca mais você vai me tocar, meu amor. Dessa vez nossa história acabou. Você fez tanto estrago em meu coração. Eu não acredito mais nessa paixão. Sofrer, não tá afim de outra vez se envolver.